Será sempre o centro de excelência, majestoso nascesse com vigor. Teu ensino se faz cultivar, és primaz, tradição secular. Tua história na carta se faz, a grandeza de quem